Alô, mulatas! Alô, alô, mulatas! O barulho que vocês estão ouvindo é um barulho de latas! De latas! Eu disse latas! Latas! O exército de latas mil do inimigo tomou de assalto as prateleiras e os balcões, em nome das plebeias chaminés plantadas em nossos quintais. Palavras proferidas por um velho dono de terras roxas de uma vasta região, em nome das granfinas tradições plantadas em seu coração. Chaminés plantadas nos quintais do mundo. As latas tomam conta dos balcões. Navios de café calafetados já não passeiam portos por aí. Rasgados velhos sacos de aninhagem, a granfinagem limpa seus brasões. Protege com seus sacos de aninhagem velha linhagem de quatrocentões. Os sacos de aninhagem já não dão. A queima das fazendas também não. As latas tomam conta do balcão. Vivemos dias de rebelião. Enlate o seu café queimado. Enlate o seu café solúvel. Enlate o seu café society. Enlate os restos do barão. A lata luta com mais forças. Adeus, elite do café. Enlate o seu café solúvel. Ha, ha, ha. Enquanto dá pé. Enquanto dá pé. Enquanto dá pé. Você também põe drogas no seu café?